A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça de Ned, o Robert morreu. Ah. A cabeça do Ned. Olá a todos, Manuel Reis, Marta. Aquilo foi muito repentino, Marta Gomes da Silva. Aquilo foi muito repentino, tudo. Foi tudo muito repentino, não é? Sim. E é aqui que nós começamos a perceber tipo, que... Tipo, foi atacado por um animal e... É aqui que nós percebemos que, se calhar, o autor desta saga toda não tem problemas em... O Georgie, né? O Georgie não tem problemas, Martínez não tem problemas em matar aqui uns quantos, não é? Pois... Começamos logo com o rei. Portanto, se o rei morre, ninguém está safo, não é? Que o tipo até... Opa, o gajo era um cabrão, mas... Nós não vimos muito do Robert a ser cabrão, não é? Tipo, não vimos. Bateu na mulher. Medieval times. Pois, contexto. Eu acho que o contexto é muito... social. Não estou a dizer que é desculpável, ok? Atenção, isto não é desculpável. Mas se lhe vamos chamar cabrão, temos que usar standards da época. Pronto. Sim. Eu sei que tenho umas opiniões um bocadinho polémicas, mas pronto. Mas pronto, para o aconteceu. Standard da época, sim, acontece. Acontece, quer dizer, até para nós acontece, portanto, caraças. Enfim. Mas não, aqui já há standards mais elevados. Antes de irmos a esse ponto, vamos falar disso em último, porque há muito sumo para tratar aqui. Tywin Lannister é finalmente apresentado. O Papa Lannister. Que começa logo muito também a meter o filho mais velho no lugar. O filho mais velho. O filho no lugar, não é? Eu lembro-me de ver o episódio e pensar... O filho mais velho, de facto. Este pai chega, aparece no episódio e já está a meter o filho no lugar. Sem assim mesmo. O Jaime é uma criança grande, na verdade. Eu olho para o Jaime e vejo sempre o Prince Charming do Shrek. Sim, eu não consigo. Sim, não sim, consigo. Sempre. A cena dele a mexer o cabelo na torre quando está a pinar a irmã, eu penso, sim. Parece o príncipe encantado a sacudir o cabelo, a tirar aquela meia quando chega à torre para salvar a Fiona. Em câmara lenta. Sim. Quando ele diz with soft and bouncy. Pronto, ok, é o Rupert Everett a fazer, não é? E aqui temos o Nicolás. Sim. E um sabe cantar e o outro. Por acaso não sei se o Nicolás Cossarwalda sabe cantar. Eu não me lembro do vídeo que eles fizeram com os Coldplay, portanto. Não me lembro sim, se ele canta. Sim. Isso tem spoilers para as próximas temporadas? Tem. Tem. Tem, portanto vejam só isso. Depois. Procurem no YouTube, é Game of Thrones, o musical. Game of Thrones, the musical. Mas vejam isso só depois. Mais para a frente. Tipo, alguns na quarta temporada, foi mais ou menos por aí. Já vai tarde, mas talvez, pronto, mas não pronto. Interessa. Temos uma relação interessante entre pai e filho. E começamos a perceber que não é só pai e filho, não é? Quer dizer, o Tywin, até agora, é capaz de ser a personagem masculina com mais pulso de ferro, não é? Uhum. Assim, com uma presença ultra dominante. Sim. Em que basta dizerem o nome dele para toda a gente ficar em sentido, ou borrado de medo, não sei, escolham vocês. Mas não deixa de ser interessante, não é? Quer dizer, o filho que é... Aliás, pai e filhos, porque aqui percebemos já que aquilo que ele está a fazer, porque considera que o Tyrion foi capturado e quer atacar os Starks, mas não é propriamente fã do filho do Tyrion. Não é fã, mas tem o nome dele. A questão aqui é sim, o poder... O orgulho do, da família. O orgulho familiar e a questão do apelido, não é? De um Lannister. Aqui começa-se a ouvir muito, já se tinha ouvido o Tyrion a dizer, e agora aqui continuamos... É a ideia de um Lannister paga sempre as suas dívidas, não é? E aqui é literalmente vingança. A Catelyn raptou-lhe o filho... Então ele, o que é que ele decide? Vai atacar o castelo ou a terra do Tully. Pronto, vai para River Run. E o filho, quer dizer, pronto, a levar ali um... Isto vai ser importante nos próximos episódios, por isso vamos voltar a isto noutro episódio. Entretanto, temos na muralha o Jon Snow e o Sam, fazem aliás, o seu equipa, juramento. A equipa que entrou com eles, estes últimos recrutas, fazem o seu juramento, ficam consagrados como irmãos da Patrulha da Noite e são-lhes atribuídas tarefas. Portanto, esta própria muralha tem uma hierarquia, tem várias divisões de tarefas, não é? Então, o Sam foi trabalhar com... O Sam fica como assistente pessoal e direto do Maester Aemon. Sim, pronto. Que é tipo o... É o médico slash psicólogo slash conselheiro. Pessoa mais velha de muralha. O ancião, respeitador, sim, e sábio da muralha. Pronto, todos os castelos e todas as famílias têm um em Westeros. E a muralha não é exceção, pronto, é uma sociedade à parte, com as suas regras, mas também tem o seu maester. E o Jon, contrariamente àquilo que se esperaria, não é? O Jon é nomeado para os stewards. E curiosamente foi nomeado para steward do comandante da Patrulha da Noite, ou da Night's Watch, como quiserem. Ok, isto parece uma tarefa muito abaixo daquilo que seria de esperar para o Jon, não é? Mas não podemos ignorar talvez as implicações que estejam aqui por trás desta nomeação e que em parte o próprio Sam alerta o Jon. Quando vais quando se vai para assistente pessoal de alguém, que é na verdade aquilo que um steward acaba por ser neste contexto. Este específico, sim, porque eles têm vários stewards que não trabalham diretamente, sim, mas, para o comandante. Sim, não é? Mas quando trabalhamos com alguém que está a desempenhar uma certa função, acabamos também por aprender o que é que essa pessoa exatamente faz. E é isso que o Sam alerta o Jon. É para isso que o Sam alerta o Jon, que é, olha, tu não és só um steward, tu és o steward do comandante. Portanto, abre lá os olhos e vê lá se percebes o que é que isto quer dizer, porque tu estás a ser treinado. Ao contrário, tu parece que levaste aqui um grande insulto, mas tu estás a ser treinado. E ao mesmo tempo, se nós tivermos um olhar crítico, o próprio Sam está a ser iniciado nas artes e nas tarefas do Maester, não é? Aliás, no livro, o que se passa é o Jon e o grupo de recrutas que entrou com ele, que no fundo formam ali uma espécie de irmandade, estão a proteger o Sam de tudo o que se vai passando na muralha. Porque o tipo realmente é uma bolinha amorfa, não é? Quer dizer, não sabe lutar, não sabe fazer nada. E eles gosta de ler, gosta de... Vão-no protegendo durante os treinos. E nos livros, o Jon vai ter com o Maester Aemon e pede-lhe especificamente para ficar com o Sam. Sim. Isto é nos livros. Na série não se vê, pronto, as nomeações são feitas. E é interessante, não é? O Jon... No livro a tentar safar o amigo, e depois na série, pronto, os papéis são entregues respectivamente e ver que os dois amigos acabam por ser colocados em posições muito altas, não é? Apesar de estarem só agora a começar, mas é interessante ver onde é que isto vai dar. Vamos, o que se segue, Manel? Vamos se ao segue? Principal ponto deste episódio. King's Landing. Ned Stark acabou de se aperceber no episódio anterior não que... Não queres ir à Daenerys primeiro? Temos a Daenerys. Tentaram matá-la. E quem é que a salvou? Quem a salvou foi... quem é que a salvou? Foi o Jorah. Foi o Jorah, pois. Foi o Jorah. Mas porque, como é que o Jorah sabia? Foi o Obi-Wan Jorah? Como é que o Jorah sabia? Pois. O que é que estás aí a tentar dizer? Pois. Como é que o Jorah sabia? Como é que... Aquela cena foi muito estranha. Não sei. Eu achei aquilo bem estranho. Fiquei assim um bocadinho desconfiada. Em relação ao Jorah? Assim, nós nas cenas de King's Landing sabemos que há um interesse e que há planos em marchas para o outro lado do mar. Pronto, e que uma das pessoas que mais está em marcha com isso é o Varys, não é? Sendo que o Ned é o principal a principal figura contra esses movimentos. Ele não quer que se faça nada a Daenerys, o Robert está um bocado dividido, não, uma vez diz uma coisa, outra vez diz outra. E o Varys, quer dizer, ali a mexer muitos cordelinhos. Portanto, não sei, isto foi bada estranho. Foi muito estranho, não sei. Não tens opiniões, Manel? Também estás confuso. Muito honestamente, não me apercebi disso. Mas sim, acredito que agora que falaste nisso, realmente é uma situação estranha. Realmente é uma situação estranha. No dia em que eles decidem ir ao mercado, em que decidem... Vamos provar o vinho do outro lado, dizem que é muito bom. Eles estão sempre a falar no vinho da árvore, não é? Sim. E aqui, tipo, I don't know, weird. Bem, vamos ver. No que é que dá. Só uma última coisa antes de Obi-Wan avançar. Jorah, desculpa. Obi-Wan Jorah. Sim, epá, ele fala, a forma de ele falar, a forma do faz-te lembrar. Epá, é muito, muito semelhante. O Ian Glen tem uma forma de falar muito semelhante à do Alec Guinness. Mais até do que o Ewan McGregor. Ah, ok. Estás a pensar no OG Obi-Wan. OG Obi-Wan, obviamente. Okay. Obviamente. Pois, não sei. Tinhas mais um ponto? Tenho mais um ponto, que é acaba por ser importante, não é? Porque isto depois tem implicações futuras. Que é a conversa que o Ned tem com a Cersei. Sim, que podemos começar até por aí. É o primeiro... Assim, a primeira grande cena entre os dois e dente a lanço, não é? Porque o Ned aqui ganha um par de tomates e... Um bocadinho subtilmente, a meu ver, mas diz à Cersei aquilo que tinha que ser dito. A própria Cersei também conta como é que é estar casada com Robert Baratheon. Exatamente. Como, por exemplo, o Robert a falar na... A chamar-lhe Liana na noite de núpcias. Sim. Liana, a irmã do Ned. Que morreu... Pronto, muito nova, as circunstâncias são um bocadinho estranhas, nós não percebemos, sabemos que há ali um certo mistério à volta da Liana, não é? Mas ainda não percebemos muito bem o que é que se passa e estamos todos assim um bocadinho confusos porque muita gente fala na Liana, mas ninguém nos diz quem é que ela é, não é? Pronto, mas o Ned a tentar encostar a Cersei contra a parede, não é? E a dizer-lhe, eu sei que os teus filhos não são filhos do Robert. Eu sei porque é que o Jon Arryn morreu. Exato, eu sei o que é que o Jon Arryn sabia, sei porque é que ele morreu e eu sei quem é o pai dos teus filhos. Sim. As implicações disto são graves, não é? Sim. Porque no fundo o Joffrey, a quem a Sansa está prometida, não é? É o próximo... rei de Westeros. Sim. Portanto, a Sansa. E acaba este episódio como rei. Pronto. A Sansa está em linha para ser rainha. Sim. Mas o Joffrey não é filho, não é? Não é filho do Robert, portanto, é um bastardo. Foi aquilo que o Arryn descobriu e acabou por matá-lo. E, aliás, a Cersei acaba essa cena com uma das frases mais emblemáticas de toda a série. Que é When you play the Game of Thrones, you win or you die, there's no middle ground. Que é o título do episódio também. You win or you die. Sim, sim. Pronto, é uma das frases mais emblemáticas. E quer dizer, começa-nos a mostrar que a Cersei tem ali alguma coragem, não é? Porque ela não negou as alegações do Ned, não é? Ela não nega. Ou seja... Ela sente-se confiante, sente que a posição dela está segura, não é? É interessante ver isto numa mulher neste contexto. E vamos à juicy part. Entretanto, o Robert foi atacado, está a morrer, escreve uma carta em que nomeia o... É um decreto real, aliás. Um decreto real, em que nomeia o Eddard protetor do reino até o Joffrey ter idade para... Atingir a maioridade para governar. E o Ned guarda isso, esse papel. Também pede ao Eddard para cancelar o ataque à vida da Daenerys Targaryen. Que já estava basicamente subentendido que isso ia acontecer. Tenha havido um ataque à vida dela antes, neste episódio. E é interessante porque o Ned, depois disso, vai falar com o Varys. E o Varys responde-lhe, those birds have flown. É interessante, não é? Sim. Eu tenho um soft spot pelo Varys. Achas que o Jorah está envolvido? Não, nisto? Sei. Esta série gosta muito de nos mandar pistas. Porque não é? Tu estavas a dizer, ok, então vamos, se somarmos aqui o 2 mais 2, podemos contar que o ataque à vida da Daenerys foi encomendado pelo Robert Baratheon. Tu estavas a implicar que o Jorah pode estar envolvido nisso. Sim, sim. Ok. Estou. Ok. Estás de facto a implicar Estou isso. Estou a implicar isso. Sim, pronto. Sim. E que o facto de o Varys dizer que esses pássaros já voaram, esse barco já partiu, o que sim, lhe quiserem já chamar. Já é demasiado tarde para cancelar isso. Exatamente. Sim. Causa aqui uma certa espécie, não é? Se nós pensarmos que isto funciona tudo como deve ser e que as notícias demoram a chegar, não é? Pronto, isto os corvos voam e tal, mas demora o seu tempo, não é? Portanto, o Varys dizer o plano já está em marcha. Tan, tan, tan. Portanto, o Ned é chamado à Sala do Trono por ordem do Rei Joffrey. Sim, sim. O que já revela aqui, o Ned faz parte do... Quer dizer, o Ned, entretanto, demitiu-se, não é? Do Small Council. Ele abdicou. O Ned demitiu-se do Small Council. Ele abdicou, o que é problemático. Disse porque a mais algumas pessoas a verdade. Exatamente. Incluindo o Littlefinger. O Littlefinger. Não que o Varys não o soubesse já também, não é? Sim. O Littlefinger também já o sabia. Acho que se pode sim. dizer isso, sim. não é? Sendo que estas duas personagens, o Varys e o Littlefinger, são personagens que sabem sempre muita coisa, mas não divulgam, ou vão divulgando quando lhes é oportuno. O que é interessante neste episódio, da forma como ele está feito, é que depois da morte do Robert, que acontece sensivelmente a meio do episódio, uhum. tens ali muita história concentrada em meia hora. E tens muitos interesses. Que é muita jogada política, ou muita Exatamente. Possibilidade de jogada política. Porque antes do Robert morrer, Sim. o Renly desafia o Ned para fazerem um golpe. Sim. E prender o Joffrey... E dá-me o trono. E o Ned diz: posso prender o Joffrey, mas tu não ficas com o trono porque tens um irmão mais velho. Exatamente, e o teu irmão mais velho é o legítimo rei de Westeros. Pronto, problemática número 1. Portanto, o Sim. Ned antagonizou logo ali o Renly e o Renly dá de frascos. O Ned foi burro. Vamos dizer assim: tanto o Ned como a Caitlyn não primam pela inteligência, ok? Ok, portanto sim. a Caitlyn resolve prender o Tyrion. Inteligência estratégica de... sim. Não. Inteligência. Ah, ok. Ponto. Ok? Nem é só estratégica. Falta-lhes profundidade no olhar. Sim. Ok? Eles são um bocadinho irracionais às vezes. A Caitlyn é apresentada como uma personagem cheia de amor pelos filhos e não sei o quê. E eu de certeza que já o defendi. E agora estou a rever a série e estou a pensar... Porra, está quieta! E ao Ned apetece-me dizer... Epá, cala-te! Sim. Porra! Cala-te, aceita a mão que te estás a dar comida, caraças! Mas pronto, mas... Ah, a Caitlyn está longe. O Ned agora está a modos que a lixar-se, não é? Um bocado, sim. Porque ele demitiu-se de mão do sim. rei, perdeu essa segurança. Contou que tinha descoberto a várias pessoas. Merda. Não contou ao tipo que estava a morrer. Para poupar, porque foi demasiado simpático. Eu vou ser muito sincera. Eu acho que o Robert desconfiava. Porque o Robert era um bêbado, era um bruto, mas ele não era burro, ok? Nada burro. Ok? Portanto, eu acho que ele desconfiava. E o Ned o que sentiu foi, ele já está em agonia suficiente, eu não preciso disputar mais uma faca Sim. numa ferida que já está aberta. Portanto, eu acho que o Robert sabia, da mesma maneira que ele sabia que a Cersei andava a pinar o irmão, não é? Cadê? Vá lá. Come on. Portanto, aqui começa tudo a correr mal, que é, o Ned demite, tem uhum. um decreto na mão, é chamado à presença do rei Joffrey, o primeiro de seu nome. Porque já morreu. Porque o Robert morreu. O Ned chega à Sala do Trono e diz, e dizem-lhe, aqui está o teu rei e tal, e ele diz, não, porque eu tenho um papel. E este papel dá-me poderes, só que não. Não, esse papel dá-me poderes. Ah, é? Tá bem, então... Então ah, temos okay, o Barristan Selmy, o Barristan Selmy, que supostamente é o pináculo da honra para o Ned, uhum. ok? Esse Barristan Selmy agarra no papel, lê uh-huh. e... Não, a Cersei é que rasga. É a Cersei que rasga. Mas sim. o Barristan diz-lhe, ajoelha-te perante o teu rei. Eventualmente, sim. Pronto, mas sim. é assim... E viram-se todos contra os guarda-costas do Ned e Merda. O Ned vai preso outra vez. Merda. E desta vez não há Robert para o libertar. Não há Robert porquê? Como é que o Ned é preso? O Ned é preso com a guarda a virar-se contra ele e contra os guardas dele. E com o Littlefinger a dizer-lhe que nunca devia ter confiado Sim. com uma faca no pescoço. Sim. E é assim que o episódio acaba. Portanto, não podemos falar de mais nada. A não ser que, se vocês queriam ação, desde o episódio anterior até para este, têm toda acelerou a ação, um acelerou muito, e agora estes 3 episódios, se aguentaram até aqui, vocês vão conseguir facilmente fazer os próximos 3 episódios, e até segurar-se até à segunda temporada, porque agora vai ser sempre a andar. Sempre a andar. E não se esqueçam que um papel não vos dá segurança. É a moral desta fábula. Bem, vão ver o oitavo episódio. Nós vamos estar cá a seguir para falar dele.